passei por um camposanto em noite de lua nova. Tava um casal de finado matando fora da cova. Esporei meu toso bueno, não quis saber do amargo. De noite em camposanto me gusta cruzar de largo. Passei por um camposanto em noite de lua nova. Tava um casal de finado mateando fora da cova. Passei por um camposanto em noite de lua nova. Esporei meu toso bueno, não quis saber do amargo. De noite em camposanto me gusta cruzar de largo. Me gusta cruzar de largo. Em outro passei com tropa, na noite lua crescente, e um finado gauchão meta saludo pra gente. Em outro passei com tropa, na noite lua crescente, esporei meu tosogueno, no grito de passa o trago. De noite em Camposanto, me gusta cruzar de largo, me gusta cruzar de largo. Andava pelando chiva, numa coxilha de areia, por detrás da sepultura brotava uma lua cheia. Andava pelando chiva numa coxilha de areia, por detrás da sepultura brotava uma lua cheia. Andava pelando chiva numa coxilha de areia. Esporei meu toso bueno, fazendo cruz pra este pago. De noite em Camposanto me gusta cruzar de largo, me gusta cruzar de largo. Por falta de um bem querer, num baile em lua minguante, me fui talareando estribo, campeando a sorte adelante. Junto a cruz una paisana, dice mi corazón vago, pero noche por Camposanto me gusta cruzar de largo, me gusta cruzar de largo.